Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos vocês estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Eu quero contar para vocês a história de um gringo aí, né? Que ele é um youtuber. Há muito tempo, né? Esse tema já vem sendo debatido aqui na seção de comentário do canal sobre o problema dos libertários e ANCAPs, né? Pode ofender alguns aqui, mas, pessoal, o lugar que eu mais vi Mangina, Threadcon, Cuck, foi no meio libertário. Nem no meio conservador tem tanto assim. Eu não sei se os senhores conhecem, eu acho que 90% dos senhores não conhecem. Tem um youtuber que é libertário, né? Chamado Hunter Avalone. Ele é americano. Esse youtuber chamado Hunter Avalone, há um tempo atrás. Acho que foi lá pra 2019, hein, pessoal? Não lembro. 2018, 2019, foi quando começou os ataques anti-MGTOW com força. Ele fez um vídeo na qual ele fala que todo MGTOW é incel, os MGTOW são todos uns fracassados perdedores, que não tem capacidade de conseguir uma namorada. Aí ele começou a dar aquele exemplo furado que recentemente o Coruja do Carvalho mencionou, né? Que é o coping da Unicórnio. Se não me engano, foi no vídeo da Sandy Júnior, que tem a thumb da Sandy Júnior no canal do Coruja. E o Hunter Avalone começou a usar esse coping do Unicórnio. Falou: olha, eu consegui uma. Tenho minha namorada, vocês também podem conseguir. Ela é honrada, ela acredita nas mesmas coisas que eu. Ele começou a usar o exemplo dele de relacionamento para tentar rebaixar os outros caras. E mostrar o quão ele era bem sucedido por ter um relacionamento. E começou toda aquela humilhação, todo aquele shame que a gente está acostumado. E o cara, libertário, tá? Com tendências ao threadcookismo. Então, ele se casou com essa menina aí que vocês estão vendo na foto, que o nome dela é Carissa. Ele teve um filho e uma filha com ela. O que aconteceu? O Hunter Avalone, ele é. Um típico produtor de conteúdo é alt-right, ele é um libertário alt-right. Então, o que significa? Ele faz aqueles conteúdos polêmicos, ele vive de polêmica. E viver no YouTube disso, mesmo que seu canal seja monetizado, não vai gerar tanta renda assim, pessoal. Esse é o problema desse pessoal neocon, né? Que eles não estão nessa coisa de direita porque eles realmente acreditam nisso. Eles estão nisso porque é um nicho que dá para ganhar dinheiro. Assim, pessoal, que a gente tá vendo agora na Redpill. A maioria do pessoal Redpill que tá no YouTube, que faz conteúdo masculinista, tá por dinheiro. Eu não sou contra, pessoal. Se o cara quer vender um livro, quer, sei lá, vender algum trabalho dele que ele tem, tudo bem. Eu não sou contra. O problema, pessoal, é que eu vejo cara que é produtor de conteúdo, que faz uns conteúdos super vazio, pessoal. Super vazio. É aquele conteúdo react, sabe? Conteúdo de react. Super repetitivo, falando sempre a mesma coisa em todos os vídeos, parece um NPC. Aí depois o cara, ó, aqui tá no, na descrição um link do meu Instagram para vocês que se quiserem comprar consultoria. Consultoria do quê? Consultoria de VSM? Pro cara analisar o seu VSM para ver se você é shed ou não? Pessoal, o Raccoon nunca cobrou consultoria, o Raccoon sempre fez tudo de forma nobre. Cobrar pelo quê? Você já tem um monte de conteúdo de graça no YouTube te dando toda a consultoria que você precisa, pessoal. Um exemplo. Tem o canal do Redpill 90. Ele fala umas coisas lá que praticamente é uma consultoria. E já tá te dando de graça a ferramenta para você utilizar. Na sua vida, não tá cobrando nada. Eu tô fazendo isso, o Coruja do Carvalho tá fazendo isso, o Yannick Kirigaya tá fazendo isso, Raccoon fez isso, tá ligado? Então, eu não entendo. Mas voltando ao assunto do Hunter. O Hunter começou a fazer a mesma coisa, tentar monetizar em cima do pessoal de direita, quando tava tendo aquela onda do Trump. E o que acontece? Não tava dando muito dinheiro. E a gente sabe o que acontece quando o homem. Não é não consegue ser o breadwinner. Breadwinner é o termo em inglês, pessoal, para o ganha-pão. Ele não conseguiu ser o breadwinner na casa. Começou a ter problemas financeiros, sabe? As contas não fechavam, ele tinha um filho, uma filha, tá ligado? E nessa época acontece, essa Carissa, que era a esposa dele, tava, acho que ela trabalhando num restaurante, algo assim, enquanto ele era o típico cuck, né? Aquele típico alfa de internet, que se diz alfa, mas trabalha na frente de um computador a semana toda, o ano todo, sabe? Não sai de casa para trabalhar. Tem um emprego, o que os americanos chamam de emprego de verdade, que é o emprego do colarinho azul, sabe? Marretar alguma coisa. Ele não tava fazendo isso. Era tipo aquele cara sojado, tá ligado? Que fica na frente do computador falando um monte de coisas óbvias para tentar faturar alguns centavos em cima de um nicho em ascensão. O casamento dele começou a ruir. E o filho e a filha dele, pessoal, são lindos assim, tá ligado? Eu me sinto mal pelas crianças, tá? Eu me sinto mal pelas crianças. Eu ainda sinto empatia, tá? Deve ser por causa da neutenia. Essa Carissa começou a sair no Twitter, ela teria pedido divórcio do Hunter. E na mesma época, o Hunter começou a falar sobre lançar o OnlyFans com a esposa. Olha só, ele e a esposa fazer o OnlyFans. Aí ele falou que ia talvez lançar o OnlyFans com a esposa. Mas por que ele veio com essa ideia de OnlyFans? Vou explicar. Um tempo atrás, esse neguinho aqui, ó, tá vendo esse neguinho? Ele vazou umas mensagens, né? Que ele é amigo do Destiny. Destiny é um esquerdista. Tipo, é o Felipe Neto da gringa, tá ligado? Você tem um Destiny, que é o Sojado, que é o Felipe Neto da gringa. Você tem um Valsh e você tem um Hassan. Aí esse maluco aqui é amigo do Destiny, esse neguinho. Esse neguinho começou o POC aqui, a revelar as mensagens que ele trocou com a esposa do Hunter, a Carissa. A Carissa falou pra ele que tava se divorciando do Hunter, que tava com problemas financeiros, né? Aí ele perguntou: ah, vocês vão fazer OnlyFans, pá? Aí ela falou: não, eu já faço OnlyFans. Aí ele: como assim? Que OnlyFans? Ela foi lá e passou o link, né, do OnlyFans dela para esse rapaz aqui. E eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem a foto, né, da esposa do Threadcon libertário, do Threadcon ANCAP, para vocês verem. Que esposinha virtuosa eles têm, né? Contou muita vantagem em cima de nós, né? O cuck libertário de merda. Se fudeu, otário. Casou com uma puta. Idiota. Passou pra esse cara aqui e falou: ó, vai lá, me dá uma junta, compra umas packs, pá. E no fim ela mandou as fotos pro neguinho de graça, tá ligado? Aí ela tava falando pra esse maluco aqui que o Hunter só fica em casa gravando conteúdo pra internet, tentando ganhar algum dinheiro, não ganha quase porcaria nenhuma. Ela foi arrumar um trabalho real como bartender, né, um subemprego, pá. Aí ela falou que. E ela falou que tava ganhando dinheiro fazendo Ken-whore escondido do Hunter. E ela tava ganhando dinheiro, tirando uns trocados a mais. E o cara achando lá o libertário cucão, que era do trabalho dela como garçonete. Aí ela falou que recebeu um convite de uns caras que eram produtores de conteúdo de filmes adultos, acho que para viajar até Nevada, se eu não me engano, para gravar uma cena lá. E seria o seguinte: ela ganharia 8 mil dólares para fazer uma cena de sexo oral por, parece que era 20 minutos, 20 ou 30 minutos de cena, só de sexo oral, se ela punhetasse, boqueteasse quatro caras POC. Quatro caras POC por 8 mil. Aí ela chegou lá. Ela aceitou, pessoal, tá? Ela chegou lá. Chegou lá pra gravar a cena, pá. Tinha um cara a mais. Aí o cara falou: ó, chegou um fulano a mais aqui. São cinco caras. Só que são 12 mil. E ela aceitou. E ela lá, né, punhetou e boqueteou cinco POC. Os cinco POC jorraram leite de zinco na cara dela, tá ligado? E ela engoliu também a porra dos caras, dos cinco caras, tem um vídeo. Ela falou pro POC aqui, e esse POC aqui tinha mó treta com o Hunter Avalon, tá ligado? Porque o Hunter Avalon fudeu com ele no debate, na época que o Hunter Avalon era relevante. E o POC guardou essa amargura, tá ligado? Assim, do Hunter. Aí o Pock fez questão de largar na internet as mensagens que ele teve com a esposa do Hunter. E expôs o Hunter, que ele é um cuck, ele foi cuckado por cinco caras ao mesmo tempo. Segundo ela, foi só o gangbang oral. Segundo ela, vai saber, né, pessoal? Vai saber. Mas 12 mil por uma cena de menos de 30 minutos dela punhetando boquetinha nos cinco caras Pock. Essas são as esposas dos libertários. São essas as esposas que os libertários querem nos vender. E essa Carissa aqui, ela se vendia como conservadora, tá? Uma mulher conservadora, né, antifeminista, olha aí, libertária. Ela nem era conservadora, ela se dizia uma antifeminista libertária. Olha aí, ó, o que você recebe, o libertário idiota. É isso aí que você recebe. Tá vendo como o feitiço se virou contra o feiticeiro, ou melhor, o manginismo se virou contra o mangineiro. Esse é o nível das pessoas que menstruam. Que os caras que fazem shame contra nós, que tentam nos atacar, se relacionam, se deitam, dormem, têm filhos. E agora, como é que fica o filho e a filha desse Hunter? Sabendo que a mãe é uma vadia, uma puta, uma prostituta. Como é que fica? Como é que fica as crianças? Você acha que esse Hunter, que esse rapaz branquinho que estão vendo aí na imagem, ele é saudável hoje? Ele é mentalmente estável? Você não acha que esse rapaz aqui não toma remédio controlado para conseguir tancar para não tirar a própria vida? Você acha que se ele não tivesse os filhos, ele estaria vivo ainda? Lógico que não, pessoal. Ele não teria trancado, teria arrancado a própria vida. Ele foi desmoralizado. Cara, não existe nada pior para uma figura pública de internet, principalmente que faz conteúdo político, vendendo certo estilo de vida, do que ele ser desmoralizado sexualmente. É um impacto psicológico, pessoal, muito grande. Olha lá o que aconteceu com aquele Cuck Murphy, que o Undead Chronicle expôs ele. O Undead Chronicle que foi atrás e expôs eles. Que o Cuck Murphy, era um conservador, um coach de relacionamento, um cara que se dizia alfa, pá, etc. E tinha ele tinha um site, né, num blog. Na qual nesse site ele defendia a cuckagem, que isso fortalecia o relacionamento, você dividir a sua esposa contra os homens. E o cara se apresentava, pessoal, como coach Red Pill de relacionamentos. Olha o nível de gente que começou a entrar nesse meio aqui da Manosphere, na gringa. Aí depois disso ele deixou a barba. Antes disso ele não tinha barba, deixou a barba crescer, as barbas de cuck, tipo de cuck, todo cuck anti-MGTOW tem barba, é incrível. Ele era um Wendell Carvalho americano. E o Hunter conseguiu isso com ele. Ele ganhou a menina, essa Carissa, ela deu a guarda das crianças para ele. E ela continuou fazendo vídeo na internet, lá no Can Horse. Depois disso ela ganhou muito mais dinheiro, mostrando as tetas dela lá. A barriga cheia de estria dela, dos filhos que nasceu dela, tá ligado? Cara, não é tudo isso, bem derrubada, achei ela bem derrubada, essa Carissa. E o que aconteceu? Após isso, o Hunter Avalone, ele parou de fazer vídeo. Parou de fazer vídeo. Tipo assim, sumiu da internet, o pessoal até ficou com medo dele ter feito alguma coisa contra a própria vida. E o que fodeu ainda mais ele foi a comunidade MGTOW foi pra cima. Quando a gente vai para cima, pessoal, pra zoar um filho da puta, a gente vai para cima mesmo. Aí não tancou, aí ele bloqueou o canal na época, usou tudo, porque os MGTOWs que depois foram expor tudo isso. E foi esse neguinho aqui na foto aqui que ele chamou, que ele, o Hunter chamou ele de incel. Porque esse neguinho aqui, ele fez uma leve. Ele não defendeu o MGTOW, mas ele falou que ele entendia o porquê do MGTOW. E o Hunter chamou ele de incel e frustrado. Ah, você é incel e frustrado igual os MGTOW. E olha aí o que você recebeu. A sua esposinha conservadia foi lá, ó, mandar foto pelada pro MGTOW POC. Todas, pessoal. Seja libertário, seja conservadora, socialista, comunista, liberal, não importa. Todas elas são feministas, pessoal. Todas elas são feministas. Não existe mulher conservadora, não existe mulher libertária, só existe um tipo de mulher. Mulher feminista e socialista. Só. Só isso. Porque faz parte do imperativo biológico delas. Não existe conservadora ou libertária. Elas nunca vão defender isso. Elas devem defender isso se essa ideia for legal e estiver na moda. Perceba, o Bolsonaro perdeu as eleições, acabou Bolsogatas, cara. Você não viu mais Bolsogatas? Essa ondinha de mulher conservadora, patriota, acabou. Aquelas mulheres que faziam vídeo no YouTube, no TikTok, defendendo direita, tudo sumiu. Foi só um período, tá ligado? Foi só um período, porque tava legal. Agora que não tá legal, elas sumiram. O governo vai quebrar, aí daqui 4 anos, se tiver eleição, elas vão tudo voltar. Porque é capaz do Bolsonaro ganhar, que eu acho que não vai ganhar mais nada, acabou pro pessoal da direita não ganhar mais nada, porque o pessoal da direita tá atacando os homens, e os homens vão fazer igual fizeram na eleição passada, que é se isentar. Não votarem. Né? O Bolsonaro perdeu porque 1,2 milhões de homens não foram votar. Por isso que ele perdeu as eleições. Por causa de 1,2 milhões de votos. De votos masculinos da região sul e sudeste. Se fudeu, otário. Então, pessoal, o vídeo de hoje é só sobre isso. É isso que acontece quando você se valida por ter uma pessoa que mistura ao teu lado. Tá ligado? Pra contar vantagem. É isso que acontece. Você acaba sendo desmoralizado, desrespeitado e descartado. Até a próxima.